Oi galera, aqui é o Daniel Barcelos. Vamos falar de Lou e a nova série do FX. Ontem já saíram os dois primeiros episódios e devo falar que grata surpresa. É uma série que pode render coisa boa aí, hein? Na verdade, eu tava tão empolgado que eu queria até cantar a música de abertura aqui, mas eu acho que não ia render muita coisa, não, né? Melhor não. Louis é divorciado, tem duas filhas e faz stand-up comedy à noite em um bar em Nova York. Essa é a base de toda a série, de toda a história. Daí eles vão intercalando. Parte das cenas é a vida dele, o dia a dia, e parte é o stand-up dele à noite. Achei que o stand-up podia atrapalhar, ficar meio forçado às vezes, mas é até bem bom o stand-up dele. Enfim, no piloto ele vai ter um encontro depois de 14 anos de casado, o primeiro encontro dele, e é uma coisa completamente desastrosa. Tudo deu errado no encontro, mas foi o timing é muito bom, a comédia é muito engraçada, eu tive que parar várias vezes para rir, assim, muito bom mesmo. Tem uma velha, uma parte lá que a velha, a vizinha da menina que ele vai pegar para sair. A velha tá nua na porta ao lado e ela é muito engraçada. Ela podia aparecer mais. Muito bom. Ela parece o Mr. Heckles de Friends, lembra? Então, aquele estilo meio louco, assim, meio chamando ele de pig, pig, pig, pig. Ah, é muito bom, muito mesmo. Engraçado porque ele tem a maior moral pra fazer o stand-up dele, ele é engraçado, ele sabe o que falar e então, tal. Mas na vida real, entenda, dentro da ficção, ele não tem o menor jeito para nada. É totalmente sem jeito, essa palavra. Toda vez que a menina virava pra ele, olhava para ele, ele fazia um sorriso sinistro, assim, dava medo na menina, coitado. Nem ri o cara sabe, muito bom. No segundo eles abordam no começo lá no jogo de pôquer sobre o homossexualismo e dão uma forçada meio dramática, mas é cortado com o timing certo, igual eu tava falando de timing antes, e dava uma aliviada boa, assim, e foi ótimo, assim, foi muito engraçado mesmo. Aí ele acertou os papéis do divórcio e foi relembrar, né, do high school, da infância dele, como era. Encontrou a Tammy no Facebook. E quando ele foi encontrar com ela, ele imaginava ela toda gostosona e tal, e ela era uma gordinha simpática no máximo. E eu não esperava que ia dar alguma coisa. No final, ele se atracando com a gordinha foi muito engraçado. Ele jogando tudo no chão, caindo com ela, rolando com ela no chão. Completamente bizarro, mas muito bom. Entre outras coisas, é isso aí. Louie, eu recomendo muito, assim, achei muito bom mesmo. Me diverti tanto há muito tempo com uma comédia assim, desde Community, desde a estreia, né, de Community e Modern Family. Mas tá aí recomendada a nova série do FX. A gente se vê semana que vem para falar mais de Louie. É isso aí. Me sigam no Twitter, @DanielBarcelos, @Serialdio. Se você quer participar, se você quer gravar seu áudio e falar da sua série favorita, manda e-mail lá para o serialdio@gmail.com e a gente conversa. Valeu, gente. Abraço. Tchau.